zap não para. O telefone toca, sendo solicitado na área nobre carioca. Pra vender da branca, pra vender da pura. Muitos deles acham que eu tenho a cura. Queimam um dinheiro alto comigo sem dó. Só endinheirado, escravos do pó. Sem mistura, me ligam toda hora na fissura. Eles querem cheirar, entra na loucura. Coca, farinha, caspa do diabo. Alta sociedade, comprando adoidado. Sem precisar, entra na comunidade. Eles me ligam e eu levo tudo na comodidade. Sou vendedor de ilusões, frequentador de mansões. Vendo pra madame e pra vários figurões que querem ficar pancado. Daquele tipo que quando acaba fica todo descontrolado e se desfaz de bens materiais. Me sufocam na madruga, implorando por mais. O suficiente pro cliente não ficar puto. Eu levo muito, trago muito, levo muito. Deixa ele pensar que é patrão, mas na verdade tá comendo aqui na minha mão. É como se eu brincasse com marionete, abastecendo os boys, sacudindo as piriguetes. Eu vendo, passo pra empresário, vendo pra advogado, passo pra juiz, vendo pra viado que compram muito bem. Garotão, bombadão, sapatão também vai vendo. Hétero, métero, geral fica feliz. Minha presença é certeza de fartura no nariz. O pó é branco, parecido com talco. Meu nome não é Johnny, sou traficante do asfalto. Eles querem cheirar, mete na parracha o coco. A quantidade é grande e eles acham que é pouco. Cê é louco, o olho fica logo arregalado. Cê é louco, a boca fica torta, vai pro lado. Eles querem cheirar, mete na parracha o coco. A quantidade é grande e eles acham que é pouco. Cê é louco, o olho fica logo arregalado. Cê é louco, a boca fica torta, vai pro lado. É bem mais fácil vender pra quem tem. Como tô fora da favela, não tem guerra com ninguém. Introduzindo cocaína no Rio de Janeiro, com clientes fiéis, levantando meu dinheiro. Engordando a conta do neguinho que gosta de din-din-din. Eles querem cheirar, vem em mim que eu tenho. Eles me chamam, eu venho. O filme premiado quando vê o pó vira desenho. Quando vê a trilha já batida, esticada. Diploma acadêmico pra mim vale de nada. Mina na perdição, pra mim é cena corriqueira. Perde a linha, vende o corpo por conta de uma carreira. Querendo dar um teco, nem se toca. Tá me deixando rico, se entupindo de coca. É o brilho. Deixa o sorriso trincado, coração acelerado. Uns ficam travado, outros falam bagarai. Mas eu tenho que aturar. É só cliente bom que me ajuda a faturar. É o brilho. A mente perde o domínio. O pica da coca no tráfico de condomínio. Direto da Colômbia pra Copacabana. Faço a clientela, mas sem deixar fama. Por isso eu vendo, mas não cheiro. Faço pó virar dinheiro. Correria solitária, sem parceiro. Eles querem cheirar, mete na parracha o coco. A quantidade é grande e eles acham que é pouco. Cê é louco, o olho fica logo arregalado. Cê é louco, a boca fica torta, vai pro lado. Eles querem cheirar, mete na parracha o coco. A quantidade é grande e eles acham que é pouco. Cê é louco, o olho fica logo arregalado. Cê é louco, a boca fica torta, vai pro lado. Meu zap zap não para.